amizade é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo é pra se guardar do lado esquerdo. Feito amizade é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo é pra se guardar do lado esquerdo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Queima arruela, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. Se o amigo é de verdade, defeito nele não vê. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. Se o amigo é de verdade, defeito nele não vê. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é briguento, mas é meu amigo. Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Queima arruela, mas é meu amigo. Ele pode ser briguento, mas é meu amigo. Eu acho o seguinte. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. Se o amigo é de verdade, defeito nele não vê. Um amigo é papo de outro. Eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. Se o amigo é de verdade, defeito nele não vê. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é ladrão, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Queima arruela, mas é meu amigo. Ele pode ser briguento, mas é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Olha, não importa que ele seja. Ele pode ser tudo que não presta. Ele é meu amigo. O importante é que ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu não tô nem aí pra o que fala. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é fiado, mas é meu amigo. Queima arruela, mas é meu amigo. Ele pode ser briguento, mas é meu amigo. Ele é corno, mas é meu amigo. É fofoqueiro, mas é meu amigo. Ele é fiado, mas é meu amigo. Ele pode ser briguento, mas é meu amigo.